Eu sou o Carlson Galdino e tenho como convidados hoje Cícero Adriano, professor do curso de Agronomia e Zootecnia da Universidade e militante social. Professor Marcelo Carbono, professor aqui do campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas. E Paulo, agricultor e militante. E vamos lá. Está começando o Politcast. Parece que foi em 2003, que foi no rompimento da Elisa Helena, com aquele, com mais dois petistas, né, que saíram para fundar o PSOL. Por que a Elisa Helena, qual foi o principal... Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Entendeu? A reforma da Previdência do Lula, ela continuou a reforma da FHC. Entendeu? Se não me faz memória, me corrija se eu estiver errado. De reforma, porque a reforma da Previdência de fato é necessária. Alguns setores têm que ser mudados. Juiz, promotor, não sei o que, tem que fazer reforma. Agora tem que fazer reforma para esse povo. Não reforma para o povo trabalhador. Toda reforma que é proposta para o presidente. A previdência tem que ser dita é a gente questionar o déficit da previdência. Claro. Porque você estava falando, inclusive. Essa questão do déficit da previdência, eu ouvi pela primeira vez da Elisa Helena. Elisa Helena, na época, ela era senadora. E ela veio fazer uma discussão na universidade e ela provou por A mais B que esse rombo é mentira, porque eles estão discutindo só apenas previdência social, e a discussão é seguridade social, né? E o que foi que essa reforma fez, né? Ela igualou a gente ao privado. Porque quando o FHC fez, a reforma só atingiu o setor privado. A gente ficou de fora. Quando o Lula chegou... O evento que a gente fala é o servidor público. O servidor público, né? O servidor público. Importante. Aí, quando o Lula chegou, ele fez a Previdência, estava botando a gente igual aos outros. Isso aí, assim... E ele fez uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu digo em todo canto, e eu quero que fique. O Lula fez uma pilantragem com a gente, servidor público. Rapaz, que pilantragem. Golpe de mestre. A reforma da Previdência, ela ia ser votada amanhã, de manhã. Os servidores públicos do Brasil todinho se organizou para chegar lá de manhã para fazer pressão. Os caras, eu não estou lembrado quem era o presidente da Câmara lá, mas devia ser petista. Os caras pegaram, puxaram, terminou com uma sessão, eles puxaram uma extraordinária, voltaram de madrugada. Quando a gente chegou lá, não tinha mais o que fazer. O que é que o cara ia fazer se ia para não votar? Os caras já votaram. Golpe de mestre. Coisa que só pessoas que vêm do meio sindical sabia fazer, entendeu? Então, eu não vou tirar mérito de alguns projetos petistas do governo Lula, não, entendeu? Como, por exemplo, a gente está aqui dentro de uma universidade, no Agreste Alagoano, né? No estado mais pobre do país, né? A gente está discutindo isso aqui dentro de uma universidade construída durante o governo Lula. Durante o governo Lula. Isso aí eu não tiro mérito. Desculpa, Adriana, porque um número aqui importante. Você falou, o Edi falou do orçamento, né? Que é questão do orçamento, tudo. De fato, o orçamento para os programas sociais no Brasil foi. Houve uma melhora, inclusive, eu tenho um trabalho que está. Mas assim, existe um buraco no orçamento hoje que o governo Lula e Dilma não enfrentou. E eu estou para ver o governo que vai enfrentar, que é a chamada dívida pública. Inclusive, há fortes indícios de que é uma dívida fraudulenta, que a gente contraiu de maneira fraudulenta. O Equador fez uma auditoria da dívida pública durante o governo de Rafael Correa E o Equador hoje é tido como um país que realizou a chamada Revolução Cidadã. Porque depois que ele fez a auditoria, descobriu-se que cerca de 70% da dívida pública era falsa. E além disso, que a nossa dívida pública, ela também, contraída grande parte durante o governo militar, é falsa. Olha só, em 2006, durante o governo Lula, 54,82% do orçamento da União foi para pagar os juros da dívida pública. Em 2017, agora com o Temer, tenebroso. O temeroso, foi 50%. Entre 2006 e 2017, você quase não teve alteração no pagamento da dívida pública destinada aos banqueiros, ao capital rentista, né? Aí você pega quanto orçamento foi dado para a reforma agrária entre 2006 e 2017, para a organização agrária. 0,36%. Foi o maior percentual do orçamento destinado à organização agrária durante o governo Lula e Dilma. Então, na questão do orçamento, houve um direcionamento para programas sociais. Mas questões tão importantes como a organização agrária e como a questão da dívida pública não foram enfrentadas, não. E isso é que eu acho que não é um mérito. É possível, porque... Se você vai ver o da educação, é de 3% do orçamento da União para a educação. E o governo do PT, um dos governos que é a bancada do PT, é uma das que se opõe à realização da auditoria da dívida pública. Né? Aí é outro político. Rapidinho, só lembrando que essa PEC que foi aprovada, do teto dos gastos, a motivação para a aprovação dela foi sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública. Sim, também. Tem que manter o dinheiro. Tem uma coisa que agora a gente já não está falando mais do governo Lula, é falando dos governos do PT, né? Vamos pegar a Dilma também. Porque... Mas a pauta é Dilma também. É Dilma também, né? Assim, aí você pega que o Eduardo Cunha, quando fez a pauta bomba dele, uma das pautas bomba do Eduardo Cunha foi aprovar que fosse feita, né, a medida da auditoria da dívida, não foi? Não teve isso? Uma das pautas do Eduardo Cunha, não foi, não foi lá no botão um negócio que tinha que ser e tal. E a Dilma brecou, a Dilma não aceitou. Né? Então, assim, mas 48% do orçamento é dívida pública, 29% do orçamento é previdência, né? Aí sobra 23% aí para você fazer todo o resto das coisas aí. O Ciro Gomes está dizendo o seguinte, que dessa dívida pública, pelo menos 1 trilhão e 200 bilhões é a dívida tão assim, tão falsa, mas tão falsa, que é pago lá de um outro jeito. Eles inventaram um nome diferente lá para poder pagar. E o Ciro está dizendo assim, olha, na hora que eu ganhar, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é questionar isso. Né? Tem um estudo lá de uma menina lá que ela é Maria Lúcia Fatorelli. É Maria Lúcia. Que ela diz o seguinte, tem uns esquemas lá no final dos anos 90, porque a Constituição brasileira prevê que vai ser feita auditoria, né? Está na Constituição. É isso. Né? Tá na Constituição. Está parada lá. Transitório. É. Aí, dispositivo transitório. Foi feita na próxima legislatura, depois da Constituição. O Fernando Henrique foi até um dos que, né, iniciaram um processo desse. E o que é que os caras fizeram lá? Os caras conseguiram pegar uma dívida, fizeram um grupo, conseguiram pegar uma dívida podre. Né? O Sarney, quando foi presidente, ele deixou de pagar uma parte da dívida externa. Certo? O Sarney decretou moratória. Então, lá nos anos 90, essa dívida já estava prescrita. Já não devia, o Brasil já não devia mais. Aí pegaram, né, o Pedro Malan, né, o Armínio Fraga, essa galera todinha, a meritocracia toda, né? Aí a meritocracia se juntou e foi resgatar uma dívida que estava vencida. Nem os caras que eram donos da dívida não acreditavam mais naquilo, né? O negócio foi tão fraudulento, mas tão fraudulento que os caras foram para Luxemburgo, com paraíso fiscal, para poder assinar os contratos que tão fraudulento que era. E hoje a gente aceita isso. Então, o PT continuou, o PT não questionou. Então, assim, são os pecados do PT, do pecado do Lula. Né? De não ter questionado isso, de não ter feito esse enfrentamento à dívida, porque podia ser feito sem... Né? A Argentina fez, né? A menina lá, a Cristina Kirchner fez, todo mundo fez. E se fizer isso, se divulgar os dados, o povo não fica contra, não. Não tem no mundo quem fique contra. Não fica. Entendeu? O cara pegar esse dinheiro e investir aqui, cara. É exatamente, porque isso desmonta ali o discurso de que o Estado é perdulário, de que o Estado é pesado, que tem. Porque não é. A verdade não é essa. Não é essa. A verdade não é essa. Tem dinheiro, sim, tem, mas. Agora, tem uma questão aí, né, que é pouco explorada, que é exatamente sobre a questão da dívida no governo Lula. Né? Porque o Lula, ele diz que pagou a dívida externa. E qual é o verdadeiro, a verdadeira história aí? É que ele pagou o FMI, mas ele vendeu títulos internos e pagou o FMI. Hoje, a gente não tem dívida externa, a gente não deve o FMI. Agora, a salvação do Temer agora era ele pedir dinheiro emprestado ao FMI. E não duvide não, aparecer aí um pedido de empréstimo. O Brasil, na época do Lula, passou a ser credor. Mas nem devedor, ele passou a ser credor. Agora, nesse esquema, aumentou a dívida pública interna e pagou a externa e tem essa dívida pública interna. Que aí termina sendo a legitimação dessa dívida que você está falando, que o Sarney tinha dado moratória e a gente foi olhar e disse, não, agora a gente vai pagar mesmo. Aquele era um louco. É. Sarney era um louco. Ele não queria pagar, não, a gente quer pagar. Mas tá, o Wildão está dizendo, mas está vencido, não, mas a gente quer pagar você. Então, o que a gente tem que entender depois, outro podcast, outra ideia para você aí, caso você quer, a gente entender aqui o sistema da dívida pública. Como é um sistema complexo e eficiente. Eficiente. Que envolve financiamento de campanha, envolve o parlamentar que está votando, envolve o governador, envolve o prefeito. Sistema justamente nesse sentido, né? Tem vários mecanismos que Perfeito o sistema. Isso aí acho que é uma coisa importante. Que envolve os municípios, todos os municípios, né? Os 5 mil tantos municípios, os estados, a federação, todo mundo. Agora sim, eu preciso fazer também a autocrítica, né? Aquilo que a gente está colocando e ao mesmo tempo a defesa um pouco dessa questão do Lula. Que assim, entre o Lula, a Dilma, qualquer outro presidente, ele não governa o país sozinho, né? Existe uma bancada ali. A nossa conjuntura, o que é o nosso país, né? É um país formado a partir de processos que vem de cima para baixo, que são o povo é colocado fora do processo. A gente vê isso desde a independência, da República, o golpe de 64, tá certo? Então, assim, mesmo às vezes você tendo um governo com orientação mais favorável e inclinado ao povo, você tem que lidar muitas vezes com um Congresso extremamente viciado e que está famílias eternamente naquela situação dali, né? Então é preciso ver isso também. O presidente, ele não resolve tudo se não houver uma composição, né, de apoio, né? Precisa saber disso também. Esse apoio eu estenderia até para a população, né? Acho que é a politização das massas, para que a população cobre que essas medidas que a gente quer sejam implementadas, é muito importante, porque quem está lá no poder recebe direto cobrança do pessoal do outro lado, dos capitalistas querendo lei para facilitar isso, facilitar aquilo. Se não está a população organizada cobrando do outro lado também, é muito mais cômodo para o político atender. Por que não conseguiram derrubar até hoje o Maduro? Pois é, justamente. Né? Por que não conseguiram derrubar o Maduro? Porque pelo que a Globo fala, aquele governo ali é o governo que não faz nada, é o pior governo da face da Terra. Mas ele ganhou a eleição. Aí diz, ganhou fraudando. E por que a maioria, se a maioria não votou nele, por que essa maioria não vai para onde derruba? Né? Então tem um processo. Eu lembrei de uma história, estava querendo resgatar aqui, rapaz, uma história da Coca-Cola e do velho, de esquerda. Vocês ouviram o Lula, e tem três episódios nas falas durante o governo Lula, para encerrar Lula, que são muito sintomáticos do que foi o governo dele, a relação dele com a esquerda. Uma delas foi em 2007, acho que em Mato Grosso, em um discurso que ele fez para proprietários de terra, onde ele chamou os usineiros de heróis nacionais. É, certo? Aquilo ali, nas costas de um cortador de cana, é uma facada, né? É uma facada. Você dizer que o usineiro é herói nacional. Isso aí já diz alguma coisa sobre o tipo de orientação que a gente estava tendo ali. Diga. E ainda é um estouro. Um bilhão de dívida. É. Essa é uma história. Perdoou, né? Perdoou. Bilhão de dívidas. A outra história é da Coca-Cola, né? Tem um momento que ele, num discurso dele, ele diz assim, está falando numa plateia, ele diz que quando ele era mais novo, criticava muito o capitalismo, o imperialismo norte-americano e não gostava da Coca-Cola. Mas hoje, quando ele estava com sede à noite, descobriu que quando passou a ter dinheiro para comprar Coca-Cola, que uma das coisas mais saborosas, mais gostosas da vida era você acordar de noite com sede e na geladeira abrir e tomar Coca-Cola. a esquerda mais ela não foi com essas declarações do Lula, que são muito populares e atraem simpatia, foram aos poucos afastando e gerando um pouco de insatisfação, né? E a outra é do velho, que ele disse que se você encontrasse um velho de esquerda, podia dizer que ele tinha problema. O Lula disse isso. Se ele for de esquerda e for velho, pode ter algum problema. Ele tem algum problema. Então, isso é por isso que hoje eu entendo um pouco desse sentimento meio que de traição e de ranço com a parte da esquerda com o nosso presidente Lula, que foi nosso presidente Lula. Isso é simbólico. Essas três questões. Muito simbólico. Essa do velho, então, eu acho que é muito forte. É tanto que o Francisco de Oliveira, que é um sociólogo nosso muito importante, né? Chico de Oliveira, ele chama, diz que Lula é um cafajeste, né? Ele chama as expressões muito fortes dele. Não, assim, é um pouco disso, né? Lula, de fato, ele se iludiu. Ele achou que ele fazia parte daquele mundo. Ele achou que ele fazia parte daquele mundo. Né? Ao ponto de que, quando foi agora, no início do impeachment da Dilma, os caras, o Roberto Marinho, tiveram uma reunião com ele, o pessoal do PT, e ele garantiu que não ia ter impeachment, e o PT saiu arrotando que não ia ter impeachment porque o dono da Globo garantiu. É como se o dono da Globo mandasse tudo, e disse a ele assim, ó, não vai ter impeachment, e ele saiu acreditando naquilo, né? E o Lula acreditou no determinado momento que fazia parte desse mundo. Quem dá mais? Mas assim, esse impeachment da Dilma, né? Golpe. Foi uma coisa que eu acho que até hoje a maior parte dos brasileiros, ele pergunte o pessoal que é contra o governo petista, que é a favor do impeachment da Dilma, o que é pedalada. O que é pedalada fiscal. O que era, né? Porque deixou de ser crime, deixou de ser. Né? Não, o que é? Assim, eu demorei um tempo para poder entender o que porra é pedalada fiscal, entendeu? Mas entenda que em muitas das falas dos deputados no voto, nas comissões, rapaz, eu assisti quase todas as sessões quando eu podia. Eu assisti todas as sessões, e naquelas comissões especiais que tinha. E assim, sempre havia a seguinte expressão: estou votando pelo conjunto da obra. Conjunto da obra. O negócio da pedalada era o de menos, o negócio era o conjunto da obra. Era o médico cubano que estava vindo, era o guerrilheiro cubano que estava vindo disfarçado de médico. Tá certo? Era o guerrilheiro cubano. Era o homossexual tomando conta do país, a família sendo atacada. É o mesmo discurso de 64. Ideologia de gênero. A escola sem quartinho. É o mesmo discurso de 64. Então, pedalada, ninguém está interessado, não. O negócio é o conjunto da obra. Mas a votação é pedalada. Para dar aparência, né? Quando foram julgar a denúncia do Temer, o discurso era o mercado. Em defesa do crescimento do país, sim, da economia. Não era mais esse discurso que foi na ocasião do impeachment. Então, assim, ali o que aconteceu com a Dilma, você concordando ou não com a política que ela estava exercendo, mesmo tendo o Joaquim Levy representante do banco. Passou um ano só. É o Banco Itaú? Passou um ano, ele foi do Bradesco. Foi do Bradesco. Mesmo você fazendo, não acreditando, não aceitando isso, mas eu não via motivo nenhum para derrubar o governo dela. Não, entendeu? Mas o fato dela botar o Levy e depois o Meirelles substituir, era os flats dela com o pessoal que depois a derrubou, entendeu? As negociações. Em janeiro de 2015, quando ela coloca lá o Levy, há uma forte crítica por parte do próprio pessoal, uma parte do PT e o pessoal da esquerda. Como é que pode? Você vai colocar Joaquim Levy, o cara ministro da Fazenda, o cara que passou pelo Bradesco e tal. Ali já foi uma sinalização para alguns dizem, né, que ali já foi o início do fim do governo Dilma, que inclusive muita gente não queria nem que ela fosse candidata, né? No próprio PT, ela não foi unanimidade. E para o segundo mandato dela. Mas tem um componente muito simbólico, também ideológico ali. Porque tem até um professor, Luiz Felipe Miguel, ele fala muito bem sobre por que gritamos golpe, né? e vai dizer que a questão não foi uma questão só da corrupção, não. Foi uma questão do incômodo que gerou esse acesso às universidades, essa massa de consumidores que o Brasil passou a ter. Então, existe um componente fortemente ideológico ali, né? Não é uma questão só econômica, né? Nem de combate à corrupção, né? Porque tem espaços que eram só da classe dominante, que de repente outras pessoas começaram a usar. A frequentar, né? Esse espaço. E incomoda. Você não sabe o que é que incomoda um cara desse estar ao lado de um desdentado, cara. Entendeu? Incomoda. Ele se sente que não é que ele está ali, entendeu? Assim, e o desdentado, porque o desdentado é simbólico isso. O sorriso desdentado, ele denuncia a situação social dele. A trajetória dele. Denuncia a trajetória. E ele está rindo. Ele está rindo. Ele é o rico para o outro, ele é o rico para o rico, é como se fosse uma acusação para o rico. O rico está aqui, então ele se incomoda com aquilo. Aquele cidadão não pode estar na frente dele, ele não pode ver aquilo. Aquilo é uma cena que para ele... Não é o lugar dele. Agora, para além disso, tem outras situações, porque não é uma situação puramente interna nossa. Tem uma situação externa. Tem a situação da descoberta do pré-sal, né? Tem toda a situação da soberania nacional, tem a situação do envolvimento da CIA na derrubada do golpe, você tem todo o envolvimento dos Estados Unidos, enfim, não é à toa, você tem uma mudança no modelo da Petrobras, da partilha da Petrobras, você tem no pré-sal, né? A discussão de que ia se investir em educação, ia ser tanto para a educação, tanto para a saúde, aquilo ali ia causar uma revolução no país, se aquilo efetivamente fosse colocado. Então você tinha um monte de outras questões aí que iam colocar, né, no sul do Equador uma potência que os caras não admitem, que essa potência existe no sul do Equador. O Brasil então, tem um protagonismo mundial. Uma das questões que a gente esqueceu de falar aqui do governo Lula, uma questão extremamente positiva que eu acho, é o Itamaraty. Né? Sim. É o Itamaraty, assim, por exemplo, no fortalecimento aqui na América do Sul, né? Assim, do que foi, né? Na questão do Irã e outras questões, por exemplo, na questão do Chávez, né? O Lula foi fundamental, né? Quando fizeram lá a greve lá dos petroleiros, lá, que não era uma greve dos petroleiros, era uma greve da classe que dominava lá a PDVSA, e o Lula mandou os navios com petróleo brasileiro para lá para abastecer, né, aquilo ali, né, assim, o apoio que foi dado, né, a ele, né, o apoio que foi dado ao Evo Morales, o apoio que foi dado, assim, BRICS, aquilo incomodou. Imagina você que é, quanto não incomoda a formação do BRICS, aquilo ali, e a reserva que o BRICS tinha, né, em dinheiro, Brasil, Rússia, China, né? E África do Sul. África do Sul não é tanto igual. Não impressiona tanto. O mercado consumidor desses três países juntos, né? O mercado consumidor desses três países. Somos um exército desses três países juntos. E ainda? Não, e você tem potências. A maior quarta força do mundo, né? E potências nucleares, né? Potência nuclear, né? Como a Rússia, a China, a Índia, né? Então, assim, se esses países estão. Então havia um monte de coisa que estava incomodando. Essa turma está conversando demais. Esse povo está se dando muito bem. Então, para além disso, agora que a Dilma também é muito ruim, de fato, e a Dilma não é. Eu acho que foi uma escolha errada também. A Dilma não é política, não sabe fazer política, né? Foi uma escolha errada também. Eu acho, aí nessa questão da Dilma aí, tem outras coisas interessantes para se dizer também. Quer dizer, mas essa questão da geopolítica mundial é uma coisa muito importante de se ter falado. Porque com o Lula, o Brasil passou a ter um protagonismo e passou a ser respeitado. Digo isso, né, por jornal não. Eu tenho uma sobrinha que foi para a Itália, casou com um italiano, hoje mora na Itália. E quando ela vinha no Brasil, ela falava, ela tinha o maior orgulho de dizer, na época, no auge do governo Lula, né? Primeiro mandato. Ela tinha o maior orgulho de dizer que ela é brasileira agora, porque onde ela chegava, quer dizer que ela é brasileira, as pessoas perguntavam: você conhece o Lula? Você conhece o Lula? Popular, que o cara acha. As pessoas tinham orgulho. As pessoas tinham muito orgulho de dizer que ela é brasileira. Hoje, eu acho que a situação está um pouco diferente, né? O Brasil virou um pouco meu motivo de piada, né? Talvez nem todas as pessoas, né? O pessoal da elite econômica, talvez já não gostasse dele. E não é isso, na realidade. Sim, mas os bancos nunca ganharam tanto quanto ganharam nesses governos aí. Mas imagina só a questão dos bancos. Por trás disso tem muito mais coisa assim. Não é teoria da conspiração pura e simples mesmo. A questão do petróleo é fundamental para entender. Estratégico. Estratégico. Você vê, por exemplo, essa grande caminhoneira que teve aí agora, a Arapiraca ficou um dia aí quase sem combustível. Combustível fóssil, né? É. Derivado do petróleo. O problema é que é um país sem combustível, rapaz. Você anda de carro, você anda de Arapiraca procurando um posto, eu na cabana, você começa a chegar. Agora imagina uma crise, né? É estratégico, estratégico. Liguei para Adriano, sabe onde é que tinha um posto que tem gasolina? Você passou um cara vendendo gasolina aqui. Diz que era 10 reais um litro. Aí, disse que era aditivada. Só pode ser que era uma lenda essa fita aditiva. Era um caminhão. Entendeu? Aqui me salvou daquela coisa pica. Foi, né? Mas o petróleo, você vê o petróleo num caso desse, de uma cidade dessa, ficar sem gasolina. Não, imagina se você pegar qual é a reserva que os Estados Unidos tem, tem reserva para quantos anos? Reserva energética para quantos anos? Pois é. Não tem. Né? A gente tem um reator nuclear sobre nossas cabeças, que é o Sol, e a gente tem... O pré-sal foi entregue, não só o pré-sal, foi entregue o pré-sal e a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Águas profundas, né? Não foi só. Só a gente tinha. A gente não entregou só o petróleo, entregou isso. A gente achou pouco agora e perdoou 1 trilhão de dívida dos caras. Fica falando que o Brasil não tem, mas perdoou 1 trilhão de dívida das petroleiras, né? Que é aquela. Concedeu, inclusive, isenção aí para quantos anos? 20 anos. Né? É. Pegou o Carcará e privatizou o Carcará por mixaria, acho que foi 10 bilhões, uma coisa, nem sei direito o número, mas Carcará vale trilhões. Né? E isso do, da exploração em águas profundas, né? do pré-sal, a Petrobras investiu uma fortuna no desenvolvimento dessa tecnologia, o retorno ia ter a partir de agora, para pagar o investimento que fez. Colocam isso como má gestão, foi prejuízo. Além de entregar, ainda priva de pegar esse investimento, esse retorno do investimento. Até tem uma parte aí que você fala das commodities, né? O boom das commodities, né? Que foi no governo Lula, né? A gente que faz parte da questão agrária, da discussão rural... Nunca se produziu tanto, né? Você pega a área de soja de 2002 para agora, ela tem uma expansão, eu não lembro de número, mas é muito grande, né? Mas nessas commodities, né? Porque quando ele fala das commodities, eu falo da agrícola, né? Que a gente exporta. Soja na frente, o milho a gente consome todo que produz, muito pouco exporta. Aí vem o café que a gente toma aqui, não é o café que é o café brasileiro, mas o que você toma na Europa, é outro café. É outro café. O que a gente toma aqui é o resto. Você pode tomar um café bom aqui, mas se você tiver dinheiro para pagar, para comprar. Esses cafés bons aqui, né? Aí tem a carne, que os caras metem pra frente. Aí vem também a questão do minério, né? Minério de ferro, né? Que a gente manda pra China, principalmente. Mas o principal, né? O boom das commodities. A gente é um país agroexportador. Desde 1500. Desde 1500 que a gente é um país agroexportador. E até hoje a gente não agrega valor. Não, e tem cara que defende ferrenhamente que é melhor de vender mesmo bruto e depois comprar vender a matéria-prima e depois comprar o produto industrializado. A própria burguesia nacional não tem interesse de fazer isso. Eu digo isso porque se eles tivessem interesse, eles já tinham iniciado um processo desse. Os caras do agronegócio dizem que são organizados, produção, né, porque a agricultura brasileira, essa agricultura do agronegócio, ela é tecnificada. É tecnificada, é tecnologia, né, de ponta. E o agronegócio não gera emprego, como o pessoal diz, né? Que não gera emprego, não gera emprego mais. Onde é que gera emprego, a maior quantidade de emprego na cana-de-açúcar? Era no porto, mas dá para entender. Esses setores não sofreram no governo de Lula e Dilma. Tanto é que não sofreram, que a Cátia Abreu foi para a base de Dilma e foi uma das maiores defensoras contra o golpe. Contra o golpe. Foi Cátia Abreu, né? E ela olhava na cara dos ruralistas e diziam assim: olha, vocês nunca tiveram tanto apoio que nem agora, não. Eu estou apoiando Dilma não é porque eu gosto, nem porque eu acho ela bonitinha, não. Porque foi, efetivamente foi ela e Lula quem fez o agronegócio do Brasil. Então, assim, esses setores eles não sofreram. Agora, eu acho que quem sofreu mesmo foi essa questão do pré-sal e outras questões que permitiu, né, que o Brasil, né, fosse se inserindo no mundo de forma diferente. Angra 3, né, a retomada do programa nuclear brasileiro, a fabricação de um submarino brasileiro nuclear fabricado no próprio Brasil, né, a compra dos aviões com a compra também junto da tecnologia, dos caças. São algumas coisas que foram mudando. Por exemplo, o Brasil, ao descobrir o pré-sal, ele faz um movimento: precisamos fazer a defesa disso. Como é que a gente faz a defesa disso? Precisamos de submarino nuclear. Mas submarino nuclear precisa também de tecnologia. Então foi atrás de tecnologia. Aí tem os países do BRIC, faz um acordo com a Alemanha. Então, assim, então isso incomoda. Então, eu acho que a questão, os setores que se sentiram incomodados foram os setores de fora, que contagiou os setores aqui dentro do país, que são os sócios minoritários dele, que aceitaram, mesmo estando ganhando dinheiro, mas que vivem na condição de subalterno, e aceitaram a pauta dos caras, e foram tocar a pauta do cara, mesmo estando ganhando dinheiro. Como no Brasil há um problema que os capitais se confundem, o capital agrário, o capital financeiro, o capital industrial, é tudo de um dono só, então o cara perde aqui, mas ganha no rentismo, né? Mesmo que ele desindustrializou aqui, eu estou perdendo aqui na indústria, mas estou ganhando aqui no rentismo. Então aceitou tocar a pauta todo mundo, né? E foi efetivamente tocar a pauta para derrubar esse governo, porque esse governo estava fazendo, né, uma coisa, dois movimentos: um movimento interno, né, que colocando pobres num espaço que não é do pobre, né, era um espaço que era exclusivo deles, e o movimento externo de colocar o Brasil também no espaço que não era do Brasil, porque o espaço do Brasil é esse espaço de ser só um agroexportador. Exatamente. E o Brasil estava deixando de ser um país agroexportador, né, para ser um país com efetiva presença no cenário internacional, né, e discutindo, falando grosso, olhando o olho, entendeu? Né, dando... Eu lembro do momento, assim como o Lula tem os momentos ruins dele, né, que foi o momento lá dessas três falas dele, mas tem umas falas muito boas do Lula também. Eu lembro do Lula olhando no olho do Bush, dando uma regulagem no Bush. Né? Na cara do Bush, falando da Alca, né? Eu acho que uma coisa interessante também foi a questão de enterrar de vez a Alca. O governo do PT de vez enterrou a Alca, né? Seria a questão, terrível, né, que tivesse passado. Seria terrível, né? A questão cá do Maranhão, da base, da base de Alcântara. Né, assim, então tem questões importantíssimas que a gente precisa dar mérito, né? Precisa dar o mérito. E se você for observar bem, assim, essa questão do pré-sal, você vai ver meio que se montando uma estratégia meio que de defesa militar mesmo. O que estava vislumbrando-se no futuro possível, né, que acho que não vai ter mais isso, porque afinal de contas a gente já está entregando tudo de mão beijada para os caras. Era um cenário, um conflito bélico mesmo, futuramente, no Brasil, porque dizem, né, eu tenho meu cunhado trabalhando na Petrobras, ele fala algumas coisas do pré-sal, diz que é uma coisa absurda, a reserva é uma coisa, é interesse de segurança nacional, né? Então os olhos crescem. Quem dá mais? A Dilma, apesar de ter a incompetência política dela, que alguns falam da incompetência política da Dilma, que eu não concordo muito com isso, porque eu acho que, até fui resgatar aqui algumas coisas, né, existe um componente na explicação do golpe que a Dilma sofreu, né, que se fosse o Lula talvez não tivesse acontecido o impeachment, que é uma componente misógina, né, que é uma questão pelo fato de ela ser mulher. Eu acho que o homem, especialmente nós no Nordeste, nós temos a dificuldade de aceitar que a mulher é capaz de governar, e governar bem, e liderar bem. Eu lembro de uma fala de uma entrevista de um deputado na época do impeachment, durante as sessões, não foi na sessão, mas foi na entrevista que ele deu, que ele disse assim, uma das críticas que ele fez a Dilma, olha a crítica que ele fez a Dilma. O problema da Dilma é que ela não desce pro happy hour com a gente. Então, daí, a gente já começa a perceber que o tratamento que deram a Dilma passou a ser um tratamento diferente, tão somente por ela ser mulher. Essa é uma coisa, tá certo? Eu acho que é importante a gente dizer isso. Se Lula, como sindicalista e operário, foi um ganho se tornar presidente, a gente tem uma mulher presidente também, foi um ganho. Um ganho. E eu gostaria de ver outra mulher presidente. De representatividade. Né? Eu gostaria de ver outra mulher presidente. Na verdade, agora deveria ser uma mulher candidata, se não fosse Lula. Não, não tem, mas deveria ser outra mulher. Para esfregar na cara desse pessoal a capacidade. Inclusive, hoje foi liberado o processo contra ela no STF. Ela, né? Ela inocentando? Não, para investigar mais ainda, um negócio mais a fundo ainda. Eu vi agora no G1. Outra coisa é dizer que a Dilma não é política, ela é técnica só. Esse incômodo do quadro técnico, do quadro meritocrático, né? Essa coisa meritocrática, tudo a gente não gosta, tudo, mas é preciso. A gente precisa. É engraçado que esse Congresso, ele chega por lá, um bocado de muita gente incompetente que está ali, ocupando aquelas cadeiras ali, viciadas, né? Muitos do Nordeste de origem oligárquica, né? E esse povo não quer nada a ver com. Eles não querem essa história do mérito para eles, é uma coisa que eles não admitem. Aí chega uma mulher no governo que tem uma mente mais técnica, que vai tentar tocar a coisa de maneira mais profissional. E outra coisa que ela lidou foi a herança do Lula, né? Ela vai lidar se Lula não sofreu as pauladas naqueles anos todinho. O que viesse depois dele ia levar. E ela levou, né? Acabou levando, né? Rapaz, teve uma denúncia. Mas a misoginia é uma coisa que eu acho que explica. Ah, teve uma denúncia falando em hacker, né? Com aquele Snowden, né? O Snowden teve um monte de documento e disse, ó, a Dilma, presidente do Brasil, os computadores da Petrobras estão todos sendo hackeados pelo governo americano. Aí naquele momento que divulga, aí você diz, mas por que isso? Não é? O que é que eles querem? Tá aí. Liga tá os pontos, né? Liga os pontinhos, né? Liga os pontos. Liga os pontos, liga os pontos, liga os pontos. Me lembrou uma coisa, desculpa interromper de novo, sobre a Dilma. Quem é, você lembra, quem é que fez parte do grupo que montou o programa lá do governo Lula, em 2002, da campanha de 2002, na parte energética? Quem cuidou da parte energética do programa Lula do 2000 foi a Dilma. Que novamente é que está nessa conjuntura todinha aí, né? Dizer que a Dilma é mulher, é fraca. Olha a trajetória da Dilma. Uma mulher que foi para a luta armada durante a época da ditadura. Participou da Colina, da Vá Palmares. Foi presa pelo DOPS, foi torturada. Não é? Não é uma mulher. Não é uma mulher. Não é qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa, não. Ela é uma figura. Esse problema que eu penso da Dilma como política é. Que era das reações da Dilma. Né? Foi das reações da Dilma. Por exemplo, a Dilma ganhou já na última eleição, né, fazendo um discurso, voltou para o discurso de 2002, o discurso da privatização, fez todo um discurso de enfrentamento, pá. Os caras botaram para ferrar nela, o Aécio botou para ferrar nela, terminou a eleição, foi questionar que a eleição, mandar fazer recontagem de voto, mandar fazer não sei o quê, então havia todo momento e tal. E, assim. A Dilma vai botar o Joaquim Levy, né, e não vai fazer o enfrentamento político, o debate político com os caras que não deveria fazer. Por exemplo, você quer uma coisa assim, a Dilma não fez o enfrentamento com o Eduardo Cunha como devia ter sido feito. A Dilma vai enfrentar o Eduardo Cunha, vai fazer o esboço de enfrentar o Eduardo Cunha no final, já quando não tinha mais o que fazer. Se você pega uma figura mais assim. Talvez eu pense que se fosse o Lula ali, o Lula tinha dado umas esguichadas. Era isso que eu perguntava. Você acha que o Lula tinha enfrentado alguma coisa? Eu acho que ele ia ter. Ele enfrentado? Eu penso que o Lula ia fazer diferente. Não ia fazer daquela coisa. Negociar com o Eduardo Cunha. Ou negociar com o Eduardo Cunha. Ia fazer ou desidratar a influência do Eduardo Cunha e, né, conversando com os outros. Lá, ou com a pitona que estivesse ali em torno do Eduardo Cunha para ir esvaziando ele. Né? Mas alguma coisa faria. Eu não sei que, agora eu não sei que tipo de negócio seria esse com o Eduardo Cunha, né? Porque você negociar com o Eduardo Cunha, eu vou dizer para você uma coisa. O Joaquim Levy, ele terminou, sabe como? diretor do Banco Mundial, em 2016. Eu acho que a Dilma também, ela começa a ter essas atitudes quando chama a Cátia Abreu, tudo, esse pessoal tudo, fica chorando, reclamando tudo. É um pouco da pressão que ela sofreu em 2014 na campanha, que foi muito forte, e acho que de repente, talvez até alguém diga, olha, vai cedendo porque senão a coisa vai ficar feia para você. É, né? Eu vejo assim, né? Eu acho que ela estava sentindo já a iminência do processo de impeachment emplacar e ela sair, e ela fez essas coisas já tentando evitar, que não deu muito certo, mas pareceu ser tentativa, né? Quando vem chegar para a gente uma discussão dessa, tem chegado para eles há muito tempo. Agora, teve um discurso da Dilma em 1º de maio de 2015, ela nomeia Levi em janeiro, em 1º de maio de 2015, onde alguns analistas dizem que naquele discurso começou-se a tocar a ideia do impeachment de fato, em 2015, quando ela começa a falar que o Brasil precisa crescer reduzindo as desigualdades. O discurso dela começa a voltar a um espectro mais progressista. E alguns dizem que em 2015, inclusive aquela revista, acho que é Carta Capital, não, Caros Amigos, tem uma análise. Caros Amigos. E é dito isso, que em 1º de maio de 2015, Dilma começa a retomar um discurso progressista, e ali o pessoal diz, pronto, ela acordou, ela vai dar a guinada para a esquerda. Ela mudou e ali começa o Banco do Brasil, da Caixa Econômica, obrigou os bancos privados a mudar a política de juros. Diminuir o ganho dos caras, né? Então, pois é. Assim, que foi um golpe, ninguém tem dúvida. Não, é importante a gente dizer, está na pauta. Está na pauta, é importante do dizer golpe. Que foi um golpe, golpe, né? E foi um golpe que. Tanto é que depois, né? Todo mundo. O golpe foi tão golpe que o cara diz assim: nós tira a Dilma, você vai continuar. O seu direito político, nem isso a gente vai caçar, porque não tem nem como caçar seu direito político. Você vai continuar podendo ser votada, é só quer entrar o seu governo, viu? Mas foi coerente, né? Porque se ela saiu pelo conjunto da obra, não foi pelas pedaladas, né? Se você for ver, bem rapidinho aqui, Carlos, a votação pelo impeachment na Câmara dos Deputados em abril de 2016, 367 votos a favor, 137 contra. Aí em outubro, que é pelo teto, na Câmara, 359 a favor, 116 contra. Em abril de 2017, reforma trabalhista, 296 a favor, 177 contra. Em agosto, denúncia contra tema, 263 a favor, 227. O que isso indica aqui? Isso indica que o golpe, né, não era só uma questão de tirar a Dilma, né? Isso é um movimento totalmente alinhado. Um bloco, né? Organizado, coeso, planejado. Tudo que a esquerda não é hoje. Coeso, organizado. A coisa foi bem estruturada. Com o Supremo com tudo, né? Com o Supremo com tudo, né? A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Quem dá mais?